A caminhos para o homem que parece ser bom, mas só que ele conduz à morte. O tempo vai passar, honrar meu compromisso, largar o mundo louco, ser fiel a Jesus Cristo. Eu e a minha família, seguindo os mandamentos, no crime e o velório, os mano que tão preso, meu filho, a nega, os manos mais chegados, o Paulo e o Joãozinho, bem longe do pecado. Eu e os parceiros no boteco, larguei tudo nas promessas da vida. Jesus é meu amigo, agora estou bem. Longe das intrigas, os pratos, o convite, eu rejeito todo dia. O diabo que levanta pra cair de novo. Agora estou livre, ganhei o meu tesouro, garanti a salvação no púlpito da igreja. Louvar a Jesus Cristo, cantar a vida inteira, ser exemplo na quebrada, os manos no sossego, narrar a paz, o amor, ficar longe do enterro, o tambor que vai girar. Por treta das antigas, ele tá por perto, pai do crime, pano pilha. Tente me escutar, me compreender. Porta larga, tudo fácil, leva ele a você. A casa vai cair, aí eu só lamento. Cadeia, quantos manos estão lá dentro do muro de concreto? Vê o sol nascer quadrado, Vicente Luiz Carlos. Aquele abraço. No dia da angústia, dor e sofrimento, Jesus na minha vida, eu fico longe do tormento. Eu e a minha família, seguindo os mandamentos, no crime e o velório, os manos que tão presos. No dia da angústia, dor e sofrimento, Jesus na minha vida, eu fico longe do tormento. Quantos já no crime perderam a liberdade, hoje estão mortos ou então atrás das grades. Cumpra seu papel, sai do caminho errado. Chico Picadinho faz você em pedaço. É tipo desse jeito, cadeião não tem saída. O diabo bate palma se você perder tua vida. Agora tu tá preso, cadê os seus parceiros? Sempre no veneno, estão no cativeiro. Os caras te convida pro assalto muito fácil e depois te escarra com as algemas no teu braço. O terror que vem de preto, na rua é só tormento. No crime ele é o cara que te mata por dinheiro. Ele fecha as portas, sempre te incomoda. Ele é mentiroso, é derrotado toda hora. Sempre que você estiver angustiado, ore a Jesus Cristo e estarás libertado. Os cães feiticeiros perderão a vida eterna. Os noiados lá da praça trocou a paz pela guerra. Tente me explicar o que está acontecendo. O garoto troca a Bíblia pelo gole de veneno. Cachaça, o drink, os mano brinda ela. A maconha, a verdinha preferida da favela. Eu quero é ficar firme na palavra divina. Esse é meu conceito e eu sigo na linha. Quanto vale o dinheiro, os carros importados, os panos da hora, não ter humildade. Eu sigo a Jesus, ele é o meu Senhor, e pra ele nada disso tem valor. Na mira da pistola, o filho chora, a mãe não vê. Um segundo, mil motivos pra você se arrepender. No dia da angústia, dor e sofrimento, Jesus na minha vida, eu fico longe do tormento. Eu e a minha família, seguindo os mandamentos, no crime e o velório, os manos que tão presos. No dia da angústia, dor e sofrimento, Jesus na minha vida, eu fico longe do tormento. Quantos já no crime perderam a liberdade, hoje estão mortos ou então atrás das grades. No dia da angústia, dor.